és minha vida, és meu amor, és a doçura que eu quero achar. Tu és minha vida, és meu amor, és a doçura que eu quero achar. Em pensamento provei teu nome, em pensamento provei teu nome. Senti o quão doce é. Somente sabe quão doce és, somente sabe quão doce és. És minha vida, és meu amor, és a doçura que eu quero achar. Em pensamento provei teu nome, em pensamento provei teu nome. Senti o quão doce é. Somente sabe quão doce és. Somente sabe quão doce és.